dia! Bom dia, estamos aqui, uma quarta-feira de sol maravilhoso aqui, 8 de outubro, em Ubatuba, paraíso natural, como costuma falar nosso colega Mauro Lau. Eu sou o Felipe Fonseca e você está aqui com mais uma edição do Rádio Tech, que fala toda quarta-feira, ou quase toda quarta, sobre tecnologia, educação e criatividade e também comunicação, futuro, ciência e outros caminhos aí para a gente mudar o mundo, interferir na realidade e pensar como que a gente faz uma cidade melhor para a gente e para as futuras gerações. O Rádio Tech, nesse horário, entre 10 e 11 horas da manhã, nas quartas-feiras, a gente começa às 10h30, se tem pouco assunto, 10h15, se tem muito assunto, se tem bastante, a gente começa às 10h e vai até terminar, passando das 11h. Lembrando que você também acompanha a Gaivota pelo aplicativo gratuito para Android, disponível na Play Store, de graça, gratuito, de graça. Ou pelo TuneIn, também, que funciona para Android, para iPhone, funciona direto pelo browser, funciona no seu Windows ou qualquer outro sistema operacional. O site da Gaivota também transmite aqui o nosso sinal, então no gaivota.fm.br você escuta a Gaivota e no 104.9 aqui na região central de Ubatuba. Hoje eu estou aqui acompanhado do João Saragossa. Bom dia, Felipe. Bom dia, João. E o Álvaro Gonçalves. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos de Ubatuba e quem estiver ouvindo aí fora pela internet. Estamos aí, os nossos colegas do grupo Ubatuba Tech, também mandando um alô pro Leandro Ramalho, pro Vinícius Senger, pra Yara Senger, pro Vitor Fragoso, que faz tempo que não aparece aqui por Ubatuba, e pro Pedro Seno, que também participa ainda das atividades do grupo Ubatuba Tech, às vezes vem aqui no programa, mas a gente tem essa composição mutante do programa, às vezes não tem, quando tem a gente vai mudando o time. Bom, duas semanas atrás aqui no Rádio Tech a gente iniciou uma conversa sobre economia criativa e o que, que isso tinha a ver com a cidade de Ubatuba. Naquele dia a gente teve os problemas técnicos, que a gente tinha feito uma entrevista com o Marcos Frank, da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, mas naquele dia a entrevista não funcionou, a gente teve uns problemas aqui e não conseguiu resolver na hora. Hoje a gente vai retomar o tema da economia criativa, porque ele é gigantesco, tem um monte de desdobramentos, ele é muito amplo. E dessa vez a entrevista vai funcionar, e o que a gente vai fazer? A gente vai dialogar um pouco com essa entrevista. Então a gente vai passar uns trechos da entrevista aqui, e a gente vai depois comentar os trechos dessa entrevista. Só para dar um panorama do que a gente está falando, né? Porque muita gente não entende o que a gente quer dizer com essa ideia, com essa expressão economia criativa. Ela é uma expressão que tem sido cada vez mais usada em diferentes ambientes institucionais, tanto de políticas públicas, quanto de universidade, quanto de outros campos aí. E a economia criativa, na verdade, ela se desenvolveu ao longo de um processo aí. Então, ela tem um monte de oportunidades e uma série de riscos. Em geral, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando do impacto econômico das atividades que são chamadas de criativas. E aí se inclui tudo que é ligado ao entretenimento, às artes, a design, a novas formas de criar riqueza, mas também tem a ver com como as pessoas se relacionam usualmente, culturalmente com o seu entorno. Então tem um monte de vertentes aí nessa discussão que é interessante a gente retomar, mas é legal a gente falar um pouco do início, de onde vem essa conversa sobre economia criativa. Isso tem a ver principalmente com uma transformação que aconteceu no Reino Unido, especialmente na Inglaterra. A Inglaterra teve um papel central na Revolução Industrial, ali por volta do fim do século XVIII até meados do século XX. Aquela coisa toda que todo mundo já estudou aí nas aulas de história, que foi o processo de transformação da produção econômica no mundo inteiro, que impactou uma série de questões também políticas e de transformação social e tudo mais. Nos anos 70 e 80 do século XX, do século passado, a Inglaterra entrou num processo acelerado de desindustrialização. O que quer dizer? A proporção da indústria na economia do Reino Unido começou a diminuir bastante, de maneira bastante acentuada. Tinha um monte de fatos envolvidos ali, principalmente a migração da indústria pesada para os países de desenvolvimento, a crise do petróleo nos anos 70 e outras questões que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas o resultado disso foi que iniciou por lá um processo de pensar como escapar da estagnação econômica. E uma das maneiras que se encontrou para sair da estagnação econômica foi investir em áreas da economia que até então não pareciam ter muita importância, né? E eram as áreas que, no começo ali, na primeira construção que teve de indústrias criativas, do que se chamava ali de indústrias criativas, na Inglaterra, no Reino Unido e também na Austrália, englobava algumas áreas, que era publicidade, arte, antiguidades, artesanato, design, moda, filme e vídeo, música, artes cênicas, editoras, software, televisão e rádio, videogame e jogos de computador. Então todas essas áreas passaram a ser chamadas, por mais que algumas já fossem antes identificadas como economia da cultura, como algumas áreas que tinham a ver com cultura, elas começaram a ser tratadas em bloco como uma coisa nova que ali na Inglaterra, no Reino Unido, se chamava de indústrias criativas. Só que tinha um monte de problemas ali. Quando a gente fala em indústrias criativas, a gente está falando da perspectiva de um lugar onde a economia já é industrializada. Então está pensando na renovação de uma economia que já é industrializada. E aí surgiu um monte de críticas ao longo do tempo que exigiram que as pessoas adotassem uma outra maneira de entender e atuar nesse campo do impacto econômico da produção criativa. E aí um dos resultados desse processo de crítica foi a construção de outros discursos, e um deles é o campo da economia criativa. A economia criativa, ele parte de uma visão que é um pouco mais ampla do que a ideia de indústria criativa, porque ela pode receber contribuições de outros modos de operação que não operam necessariamente sob a lógica da indústria. A lógica da indústria é aquela coisa, a gente tem uma direção da produção, então a indústria produz e vende, e as pessoas que estão na ponta só podem consumir os produtos da indústria. Elas não interferem, elas não participam, elas são meros consumidores. Já a visão de economia criativa, ela pode permitir que a gente pense numa coisa mais ampla, de ecossistemas de agentes que atuam de forma interdependente. Ou seja, que várias partes ali daquele ecossistema de produção, de consumo, de criação e distribuição de riqueza, elas todas podem interferir no processo, ao contrário do que se tem usualmente no modelo de indústria. A partir de 2008, aqui teve uma reunião no Brasil, se não me engano, no ano de 2004, em Salvador, que foi um congresso financiado pela ONU sobre indústrias criativas. E aí começou esse processo de repensar o próprio discurso do que era chamado de economia criativa. E em 2008 começou a ter os relatórios das Nações Unidas sobre a economia criativa. Então eles publicaram em 2008, publicaram outro em 2010. E isso começou a criar um campo de reconhecimento até institucional do que seja essa ideia de economia criativa, que engloba aí várias áreas da cultura, mas pensa sobre essa ótica de qual que é o possível impacto econômico dessas áreas. Aqui no Brasil, o Ministério da Cultura trabalhou algumas questões aí ao longo de alguns anos, e em 2011 foi criada a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. E ela vem atuando aí desde 2011, nesse ano ela está com um monte de ações na rua, que a gente pode até vir a retratar aí em outra edição do programa, a gente não vai falar sobre as ações específicas, mas no ano passado teve uma mudança no Ministério, que entrou o secretário novo, que é o Marcos André Carvalho, que é um cara que vem do Rio, que é produtor cultural, que ele é um empreendedor criativo, ele é músico, então ele tinha uma familiaridade maior com o que é o campo da economia criativa. E dentro dessa nova composição ali da Secretaria de Economia Criativa, também entraram novas pessoas, e uma delas é o Marcos Frank, que ele faz parte da Secretaria de Economia Criativa, ele é diretor de empreendimento, inovação e gestão. E ele está tentando articular lá dentro, ele e a secretaria, claro, com ele, estão tentando articular uma reflexão sobre modelos alternativos de desenvolvimento para a economia criativa. E aí a gente volta para a questão de a gente aqui de Ubatuba, que tipo de impacto ou que tipo de possibilidade essa ideia de economia criativa com modelos alternativos de desenvolvimento pode trazer aqui para a gente. Então a gente fez essa entrevista com o Marcos Frank, que eu vou trazer aqui uns trechos da entrevista. E aí depois a gente vai tentar comentar em cima dela. Desde o Plano Nacional de Cultura, que é um documento importante, que é referencial para nós, se discute a cultura em três dimensões. A cultura no seu aspecto antropológico, a cultura no seu aspecto cidadão e a percepção da cultura no seu aspecto econômico. E aí a gente começa a identificar que o processo produtivo, mais do que o produto cultural, mais do que a entrega de uma peça de teatro ou de um filme, ou de uma música, o que tem, a gente começou a prestar atenção no que o processo de produção, quanto que uma peça de teatro, por exemplo, agrega de diferentes segmentos para que ela possa se concretizar. Aí nós começamos a perceber que a cultura e a criatividade acabam tendo um grande potencial do ponto de vista de agregação e de mobilizar diferentes cadeias produtivas. Então, o que eu achei interessante dessa fala do Frank? Ele primeiro traz o Plano Nacional de Cultura, que é uma coisa sobre a qual até a gente falou um pouquinho aqui, mais de uma vez, que é essa construção institucional de um exercício sobre o que a gente quer, como é que a gente pensa em desenvolver a cultura no país ao longo dos próximos anos. E aí, dentro do Plano Nacional de Cultura, tem a cultura em três dimensões, como o Frank falou na entrevista aí, que é a dimensão antropológica, a dimensão cidadã da cultura e a dimensão econômica. E aí é aí que surge a Secretaria de Economia Criativa. E ela trabalha não só com a ideia do produto cultural, mas ela traz essa coisa de o quanto aquilo impacta em diferentes áreas aí da economia. Vocês comentários aí? A questão do envolvimento de diversos setores da economia criativa, fazendo com que a economia de uma região, de uma população, seja beneficiada, muito importante, né, Felipe? A gente tem que pensar em como isso vai trazer benefícios para a comunidade, como a gente está falando da nossa sociedade aqui, da nossa comunidade, da nossa cidade de Ubatuba. Então, a gente precisa fomentar essa discussão para que a gente consiga trazer resultados positivos para isso. É interessante. E a gente tem também essa ideia de o quanto a própria o campo da economia criativa pode impactar no desenvolvimento da cidade, né? Como é que a gente pensa isso como um vetor de desenvolvimento? Lembrando que aqui a gente tem essa situação de Ubatuba, que é uma cidade que não pode se industrializar, até por questões ambientais, por questões de infraestrutura. Ela não tem como criar uma indústria pesada, não tem como criar uma indústria de químicos, como aconteceu em outros lugares. Então a gente tem que pensar em novos modelos de desenvolvimento. E aí tem uma outra fala interessante do Frank, que eu quero trazer aqui, que fala um pouco sobre essa aproximação entre cultura e desenvolvimento. Aí quando a gente começa a se aproximar um pouco mais desse binômio, desse encontro entre cultura e desenvolvimento, a gente começa a refletir sobre que modelos de desenvolvimento nos interessam. E mesmo porque, se um grande valor da economia criativa, da economia da cultura é a diversidade, nós temos que refletir sobre quais modelos de desenvolvimento, como é que nós vamos abordar, porque dependendo da forma que a economia entra nessa conversa, a gente pode aniquilar o que nós teríamos de mais valor em função de que o mercado dá valor para o que vende. O mercado dá valor para um direito autoral que é proprietário. Então, e a gente começa, se a gente não fizer algumas reflexões sobre esse modelo de indústria cultural e esses outros modelos possíveis, a gente pode entrar numa armadilha. Aqui também é interessante, porque tem uma ideia sendo construída por lá, que é a aproximação da ideia de arranjo produtivo local, que trata muito dessa questão de como que num determinado lugar, numa determinada cidade, se desenvolve um campo econômico e mobiliza uma série de diferentes atores ali, desde produção de matéria-prima até beneficiamento, até comunicação, e o quanto aquilo pode ter um impacto real. E aí a gente sai um pouco daquela postura, que é a postura do artista com o pires na mão, né? Que a gente já trouxe aqui no outro programa, que é o produtor cultural, o artista, geralmente, por conta da maneira como as coisas são articuladas na sociedade, o artista tem que ir pedir dinheiro, por favor, ajude a nossa produção cultural a acontecer. E, na verdade, ele também é um agente de desenvolvimento econômico, ele também é um agente de geração de riqueza, que eu acho que é importante trazer aí. Mas é interessante a gente pensar em qual que é esse modelo, né? Então, se a gente for tentar aplicar uma fórmula, e é isso que é a crítica às indústrias culturais, aí, às indústrias criativas surgidas no Reino Unido, se a gente tenta aplicar uma fórmula pronta, que vem de um país desenvolvido, já industrializado, em processo de industrialização, a gente tenta aplicar isso aqui na cidade de Ubatuba, não tem como dar certo. A economia criativa justamente por essa razão que é a economia criativa, né? Ela não tem fórmulas prontas, ela tem que ser estudada, deve ser discutida, e eu acho que esse é o nosso papel aqui, usando esse espaço cultural da Gaivota, discutir cultura, discutir novas formas de economia e ser sempre usando a criatividade para solucionar problemas que a gente tem. E aí eu acho interessante também, tem mais uma fala do Frank, que é o Marcos Frank, da Secretaria de Economia Criativa, que a gente entrevistou, para quem está começando a ouvir o programa agora. A gente entrevistou algumas semanas atrás o Marcos Frank, da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, sobre modelos alternativos de economia criativa, especialmente pensando em que impacto que isso pode ter aqui em Ubatuba. Mas essa fala do Álvaro é interessante porque traz essa coisa de como que a gente pensa em novos modelos, né? E aí tem uma coisa que eu achei legal da fala do Frank, que quando ele fala em inovação na própria gestão da economia criativa, vou colocar aqui. Sempre o horizonte da Secretaria da Economia Criativa é pensar sobre inovações do ponto de vista da forma como os empreendedores culturais se articulam para empreender, para fazer aquilo que tem disponibilidade, estão com vontade de realizar. Então nós estamos muito interessados em, de fato, fazer a identificação dessas alternativas. Por isso, em determinado momento, nós nos aproximamos muito da economia solidária, porque, principalmente nesse segmento de cultura independente, a escassez de recursos é sempre um limite. Toda vez que a gente pensa em cultura, sempre a gente pensa, nossa, a gente não tem recurso. Mas existem modelos interessantes que acabam flexibilizando um pouco. A economia solidária nos ensina como é que faz um banco de trabalho, como é que se cria uma moeda social a partir da disponibilidade das pessoas, do ponto de vista de pensar que, além do capital recurso, quando nós temos um grupo de pessoas dispostas a fazer uma determinada ação, nós temos um capital humano que também tem valor. Então, a gente consegue, então, criar esses modelos alternativos para caminhar rumo a um modelo de desenvolvimento que tenha uma relação um pouco mais interessante com aquilo dos valores daquele lugar, um modelo de desenvolvimento que respeite um pouco mais sobre a história daquele espaço, respeitem os atores, os pontos de vida, porque é muito importante essa reflexão, porque a diversidade cultural brasileira, o que tem maior valor do ponto de vista da economia e da cultura, essa diversidade de produção simbólica significa uma diversidade de modelo, de jeito de viver. Né? Nós temos diferentes comunidades que acabam se organizando de diferentes maneiras. E muitas vezes o processo produtivo daquilo que nós damos valor como produto cultural tem a ver com um estilo de vida. Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões. E é justamente, tem uma importância de reconhecer, quando a gente fala de inovação e modelo de gestão para a economia criativa, isso não quer dizer que a gente tem que jogar tudo fora, né? E aqui no Brasil, especialmente, tem um acúmulo de décadas, especialmente no campo da chamada economia solidária, que pensa numa construção de economia sustentável. Então, aqui em Ubatuba, a gente tem, inclusive, um plano de economia solidária, teve uma série de encontros aí bastante interessantes, que trabalham a questão de como envolver todos os agentes, todos os atores envolvidos com determinada produção econômica, que também é uma produção de cultura, também é uma produção cotidiana, como é que a gente faz para incorporar essas pessoas dentro de todo o ciclo aí de produção. Então, é interessante falar que tem a ideia de banco de conhecimento, de banco de horas, de trocas, de moeda social, que às vezes vai além dessa coisa, de novo, ajuda a escapar desse modelo de precisamos pedir dinheiro para alguém para fazer. Às vezes a gente tem os recursos e tem o talento, tem disponibilidade de tempo das pessoas e não necessariamente a gente precisa pagar por tudo, e a economia solidária nesse sentido pode ser uma inspiração bastante positiva para a ideia de economia criativa. Então, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos qual é o conceito geral do que seja economia criativa, mas eu gostaria de saber se existe um exemplo deliberado de prática de economia criativa. Eu acho que isso talvez seja legal a gente fazer e depois voltar essa pergunta para o Frank. Mas tem uma série de desenvolvimentos da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura que dão esse tipo de reconhecimento para uma série de produções que já existiam. Então, pelo que eu conheço assim, de exemplos deles, tem planos específicos para desenvolver economia criativa em determinado lugar. Então, tem projetos como a incubadora Rio Criativo, que no Rio de Janeiro mobiliza uma série de pessoas e oferece oportunidades de troca de conhecimento, oferece até às vezes recursos ou dá acesso a empréstimos, ajuda o pessoal a se formalizar, tendo essa visão da economia criativa como um campo a ser desenvolvido. E teve outra questão que a gente até trouxe aqui no outro programa, que é o quanto é fácil para um empreendedor criativo, para um produtor criativo se formalizar, tanto em Ubatuba quanto em outros lugares. E nos últimos anos surgiu aí uma figura que é bastante interessante de formalização, que é o MEI, né, que é o microempreendedor individual, e é uma maneira de a pessoa se formalizar sua atividade econômica e a partir daí ter acesso a uma série de benefícios, desde previdência até seguro desemprego e outras coisas, e poder se aposentar no futuro e até ter também direito a ter uma conta de banco como pessoa jurídica e entrar em processos de financiamento e tudo mais. Então, assim, o que acho que é interessante é que isso, assim, a economia criativa não é uma coisa nova em si, ela não traz substância nova, mas ela traz uma espécie de enquadramento novo para coisas que já existiam, que vai facilitar que essas coisas se desenvolvam de uma maneira sustentável e que seja distribuída de uma maneira interessante, que não privilegie sempre os mesmos grupos. Então ela é, de uma certa maneira, bem mais abrangente e mais diversificada do que outras maneiras de desenvolvimento econômico. É o próprio Plano Nacional de Cultura, que ainda está no âmbito de plano, né? Pode ser colocado mais em funcionamento, pode gerar mais resultados. É isso que a gente quer deixar muito, muito claro, que tem muita coisa para fazer, a gente precisa usar muito a nossa criatividade para solucionar os problemas que a gente tem. Eu costumo sempre trazer para o Ubatuba o problema, né? A gente discute os nossos problemas para cá, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. E realmente, João, existem exemplos já de projetos que são colocados em prática, são coisas que já existem. E como o Felipe falou agora há pouco, o aperfeiçoamento dessas ações, a evolução e a readaptação de procedimentos que já foram tomados e que deram certo de alguma forma ou que precisam ser aprimorados de outro, precisam, essa é a evolução do conhecimento, né? É o aprimoramento do conhecimento e a criatividade. Então, sempre que a gente conseguir novos resultados, a gente vai estar sendo mais criativo e promovendo a economia cada vez mais criativa. Eu acho que tem um aspecto interessante aí, que é essa coisa de que é enquadrar de uma nova forma coisas que já existem. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, o artesanato. O artesanato é uma coisa que acontece há milênios, é uma parte do que nos faz poder nos chamar de seres humanos, é a gente poder mexer com coisas e fazer, manufaturar objetos com as mãos. Mas com essa coisa de pensar o artesanato dentro de uma perspectiva de economia criativa, a gente começa a pensar ali também que aquilo é uma atividade econômica, que ela não é um detalhezinho, ela é uma atividade econômica importante, central para muita gente. Então ela não é uma coisa que está separada ali das alternativas para desenvolvimento econômico, que quando a gente pensa desenvolvimento econômico, a gente fala, não, então vamos pensar uma grande empresa, vamos trazer uma grande universidade e tal, mas muitas vezes tem essa coisa de reconhecer quem já está fazendo e dar uma estrutura para que aquilo seja se desenvolva de maneira plena. Tem uma fala legal do Frank agora também, já que a gente está trazendo para a conversa para Ubatuba, eu quero colocar também a conversa que a gente teve sobre Ubatuba dentro dessa perspectiva da economia criativa com o Marcos Frank, que é secretário, diretor de empreendimento, inovação e gestão da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Vamos lá. Eu acho que Ubatuba tem um potencial enorme vinculado à sua cultura, vinculado às tradições dos caiçaras, vinculado aos quilombos que ali estão, vinculado a essa história incrível desse lugar. E o desafio é a gente inserir uma conversa do ponto de vista das políticas públicas de Ubatuba, para que o conjunto das políticas públicas para Ubatuba consigam perceber a Secretaria da Cultura ou aí a Fundação de Cultura, não só como um entretenimento, não só, que é muito importante, que é saudável, que tem que existir, mas que a gente comece também a perceber o potencial econômico agregado a essa ação da fundação. Então, pensando assim, o gabinete o gabinete do prefeito olhar a cultura e aproximar a cultura da sua Secretaria de Desenvolvimento, aproximar a cultura da sua Secretaria de Trabalho e Emprego, porque, afinal de contas, a gente consegue perceber a grande capacidade de gerar oportunidades de trabalho, inclusive. E aí a gente retoma a ideia do plano de cultura. A gente está esperando que a Fundarte e o Conselho Municipal de Cultura de Ubatuba se organizem para elaborar esse plano e para colocar em prática esse plano. A gente espera também que a Prefeitura e a Fundarte se movam para construir o Fundo Municipal de Cultura, que até onde eu sei já existe, só que não tem recursos. Então já existe uma série de mecanismos aí que permitem a gente modernizar um pouco a conversa, trazendo essa coisa de um desenvolvimento da cultura que seja baseado em padrões de hoje em dia, não seja essa coisa de tradição, simplesmente de reforçar a tradição e fazer festas e tal. Então eu vou até já pular para mais uma fala do Frank, que também está nesse contexto aí da cultura e o papel institucional no desenvolvimento da cultura como um todo aqui. Eu sei que é difícil pensar do ponto de vista do artista, mas a gente tem que posicionar a prefeitura. Nós temos que mobilizar esses atores para que a gente ganhe força. Por isso que essa iniciativa da rádio de pautar essa conversa é extremamente importante. Nós precisamos caminhar também no sentido de que a prefeitura incorpore nas suas políticas públicas e a gente consiga colocar a Fundação de Cultura de Ubatuba no centro da agenda de desenvolvimento de Ubatuba. E essa construção se dá com respaldo político, mas também com atuação. Então é interessante a gente mobilizar, e é o que eu costumo falar, e eu já falei isso algumas vezes em reuniões de produtores culturais e artistas aqui de Ubatuba, que é importante que a gente articule esse discurso da economia, da economia criativa com uma coisa que vem da cultura e que se alimenta de quem já está atuando cultura na cidade, antes que venha uma coisa de fora, antes que venha alguém dizendo, não, agora vamos fazer um negócio novo, o que chama economia criativa, sendo que isso já existe na cidade, só falta esse reconhecimento, e só falta as pessoas se posicionarem e atuarem com essa perspectiva, pensando que existe uma centralidade para a cultura, especialmente para a diversidade cultural, para os fazeres artísticos, para os fazeres tradicionais, existe uma centralidade disso no desenvolvimento econômico que a gente quer para a cidade. E lembrando que a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba tem um conselho, né, setorial aberto para as pessoas, elas podem participar e inclusive se candidatarem ao conselho. Essa é uma ferramenta que existe para a atuação direta do cidadão nas decisões relativas à cultura, à gestão da cultura da cidade. E a gente, na Agenda Ubatuba, segunda e sexta pela manhã, a gente divulga o calendário dos encontros do Conselho da Fundarte e também, possivelmente no futuro, os encontros do Conselho Municipal de Cultura. A gente tem, então, voltando a essa questão, é importantíssimo a gente pensar a cultura, a produção cultural, as diferentes áreas criativas, e aí tem a ver também, hoje em dia, a visão é muito mais ampla, né? Então, desde aqui, vamos falar de coisas que a gente vê em Ubatuba. O artesanato, a gastronomia, o teatro, a música, a produção de vídeo, a recepção de pessoas fazendo turismo cultural, então turismo de base comunitária, que foi um tema bastante abordado aí pela Secretaria Municipal de Turismo. Todas essas áreas, produção de tecnologia, a ideia de receber pessoas para fazer circuitos históricos, então a valorização da história local, tudo isso se encaixa dentro dessa visão mais ampla de economia criativa. Então a gente poderia estar transformando tudo isso, inclusive, num vetor de desenvolvimento econômico. Claro que não dá para a gente pensar simplesmente no campo da economia, não dá para a gente tratar tudo como produção econômica, como indústria, porque isso tira um pouco do valor. E aí também tem um pedaço aí da nossa entrevista com o Marcos Frank, que traz essa proximidade, que é como que a gente dialoga a cultura com a produção econômica sem perder o que é fundamental da produção cultural, que é a gente se identificar e a gente ter a diversidade e o reconhecimento e identidade das diferentes comunidades. E para terminar, assim, mais uma coisa interessante, é a gente observar, eu quero valorizar mais uma vez isso. Quando a cultura entra na economia, a nossa questão, o nosso valor é a diversidade. Se a cultura entra na economia e aceita unilateralmente o discurso e a lógica de mercado, nós perdemos o principal ativo que nós temos em relação à diversidade. Na lógica do mercado, vou dar um exemplo, a lógica do mercado sobre direito autoral, por exemplo. Não tem como, né, a gente conversar sobre direito autoral. Como é que a gente organiza essa conversa sobre direito autoral com comunidades tradicionais, do qual esse saber vem passando de geração a geração? E outra coisa muito importante, Felipe, é a gente observar as cadeias produtivas que são mobilizadas em torno do realizador cultural. O artista é parte do processo da cadeia produtiva que envolve. Então, o ator, quando ele está ali fazendo o seu trabalho, para aquele ambiente onde ele está executando a sua peça, nós temos mobilização de corte e costura, nós temos, se for um teatro convencional, com um cenário, nós temos mobilização de marcenaria. Então, é muito interessante a gente observar essa possibilidade que a cultura nos traz de agregar diferentes segmentos que não estariam diretamente vinculados à cadeia produtiva do teatro, por exemplo. Mas, se a gente olhar do ponto de vista, o teatro é o artista. Não, o teatro é também um artista. E do ponto de vista da economia, é muito importante que os artistas percebam que muitas vezes o que significa aquele ato, a hora que apresenta a sua peça de teatro, o quanto as pessoas e quantas possibilidades estão agregadas assim. João, quer falar sobre teatro nessa perspectiva de economia criativa? Bom, na verdade, a gente aqui em Ubatuba, não só do teatro, mas de todas as áreas, né? A gente sente muita dificuldade, principalmente de espaço, né? Para apresentar, para ensaiar, enfim. Então a gente acaba tendo que se virar criativamente para fazer o nosso trabalho. As peças da companhia Oficina Tô, que é a companhia de teatro que eu participo, são feitas na casa do diretor, né, na sala de estar dele. E acaba sendo bastante interessante o modo como a gente tem que se adaptar não só o nosso fazer teatral, mas o teatro a esses ambientes que a gente tem disponível, né? E a gente está com um projeto agora, incubado, na verdade, mas que a gente pretende trazer à tona até o ano que vem, que é uma estrutura uma estrutura desmontável e um palco, na verdade, desmontável que nós mesmos vamos construir. E a gente está procurando agora processos de como financiar essa ideia. Uma parte do financiamento a gente consegue com os patrocínios das nossas peças e tal, que a gente consegue junto às pessoas que têm essa cultura de investir em música e teatro aqui em Ubatuba. E também a gente procura formas mais modernas, né? Tipo, tem o crowdfunding, tem vaquinhas que a gente pode fazer e tal. Mas essa essa estrutura é uma, eu acho que é uma ideia, um exemplo prático de economia criativa, no sentido que a gente está movimentando o pessoal que mexe com estruturas de alumínio, com luzes, com... uma coisa bem interessante que a gente vai usar para recarregar as baterias das luzes são painéis solares, que a gente vai comprar o kit, montar, e a gente, a partir disso, vai estar disposto a fazer workshops de montagem de painéis solares. Então, eu acho que essa é uma ideia bastante interessante e que surgiu da necessidade de espaços para apresentar e ensaiar. Parabéns pela ideia, acho bem legal essa coisa da estrutura móvel. E ela parte um pouco dessa questão da gente não ter modelos prontos, né? A gente se propõe, inclusive, a pensar em novas formas de exibir, de distribuir a produção que não existiam, que não foram desenvolvidas até agora. A gente não ficar sempre... Porque uma coisa é importante que se demande a existência de infraestrutura. Então, assim, é importante que o Teatro de Ubatuba seja aberto, sim, é importante que o Centro de Convenções e Eventos esteja atuando, é importante que tenha cada vez mais espetáculos, que tenha cada vez mais eventos acontecendo na cidade, mas também é importante a gente conseguir escapar da falta da infraestrutura. Porque a gente, se a gente for pensar, a infraestrutura perfeita nunca vai existir. É, e o quanto a gente consegue fazer com o mínimo que existe, e isso inclusive ser utilizado para pautar o poder público e investidores privados e quem mais tiver interesse em cultura para ajudar a investir e desenvolver o campo da cultura. É, a criatividade entra de novo em pauta para resolver esses problemas que não foram pensados, não foram planejados inicialmente, tem que ser resolvidos. É, o exemplo claro aí, a utilização de painéis solares, né? a utilização da criatividade para resolver um problema e ligado a outra área da economia criativa. É, eu queria deixar aqui para a gente já ir finalizando, não sei como é que está a programação do Felipe aqui, mas... A gente tem uns minutos a mais porque a Ana Lu mudou o horário agora para o meio-dia. A gente pode avançar um pouquinho aqui. Mas é, deixar evidente que a gente fala muito sobre cultura, cultura, e muitas vezes se liga a cultura somente à área das artes, né? Tanto cênicas, artes plásticas, cinema e etc. Mas existem pilares da economia criativa totalmente ligados também com tecnologia, né? Desenvolvimento de software, desenvolvimento de trabalhos multimídia, o próprio cinema, que hoje é muito apoiado com a tecnologia. Então a gente não precisa ficar pensando que também, então eu vou ser um economista criativo e vou ter que montar um stand para vender meus artesanatos, vou produzir meus artesanatos e vender na feirinha hippie, né? Não é exatamente isso, o assunto é muito mais amplo, a gente pode discutir isso com muitos outros assuntos, né, ligados a muitos outros assuntos. Lembrando que o nome do nosso programa aqui, Rádio Tech, é Tecnologia, Educação e Cultura. É, são pilares importantes em relação a essa criatividade que a gente tem que usar para solucionar nossos problemas. Na verdade, o C do Rádio Tech a gente muda de cada vez. Né? É, cada vez que a gente fala uma cultura, coisa... Cultura, criatividade, comunicação... O E pode ser educação, entretenimento também, não tem problema. Pode ser simplesmente um E conectivo. Uhum. Mas só, deixa eu, então, a gente trazer um pouco essa perspectiva mais ampla da cultura como instrumento de desenvolvimento. E aí também tem mais uma fala do Frank, a gente já está quase encerrando aqui o nosso diálogo com uma entrevista, que ele fala um pouco desse papel da cultura no desenvolvimento econômico e também no desenvolvimento social, principalmente essa coisa que não é, a ideia não é criar novas áreas de conhecimento, mas simplesmente ajudar a estruturar atuações que já existem. Quando a cultura entra na agenda do desenvolvimento, o nosso lugar de fala é sobre modelos alternativos e se organizar para produzir. Nós estamos falando de inovação do ponto de vista de empreender e gestar os nossos negócios, as nossas iniciativas. A nossa tarefa é ampliar a perspectiva dos economistas. A nossa tarefa é criar outras maneiras de perceber a economia. Porque até do ponto de vista economia significa gestão do escasso. E do nosso ponto de vista, se o nosso insumo é a criatividade... Nosso insumo ele não acaba. Quanto mais a gente macera, quanto mais a gente consome o processo criativo, quanto mais a gente troca, mais a gente tem insumo para novos processos. E aí, mais uma vez, aquela visão da cultura e da criatividade como possíveis riquezas inesgotáveis, ao contrário do petróleo. Foi o exemplo que ele deu depois, mas a gravação ficou ruim, eu acabei tirando. Mas ele fala que, ao contrário do desenvolvimento baseado na extração, o petróleo, quando a gente tira todo, ele acaba. E a criatividade, quanto mais se exige da criatividade, mais ela produz. Isso é bastante interessante pensando nessa coisa de desenvolvimento de uma cidade que tem limites para a produção industrial. É, eu queria agradecer, não sei se o Frank está ouvindo agora em Brasília no streaming, porque já são 11 da manhã, o Ministério deve estar pegando fogo com um monte de coisas acontecendo lá na Secretaria, mas eu acho que ele vai escutar a entrevista e o programa aqui depois, então quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do Marcos Frank, que é diretor de empreendimento, inovação e gestão da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que falou com a gente. E vamos aqui fazer umas considerações finais, porque a gente já invadiu um pouco o horário seguinte, tudo bem que a Ana Lu mudou de horário, mas vamos tentar encerrar um pouco essa conversa por hoje. porque eu acho que essa é uma conversa que deve continuar. Então, o que eu faço é um pedido e um chamado para todo mundo que trabalha com essas áreas, desde as áreas ligadas à produção cultural, as áreas do design, da moda, as áreas de comunicação e produção audiovisual, vídeo, cinema, música, internet, então o pessoal que também está trabalhando com tecnologia aqui em Ubatuba, vamos tentar pensar em estratégias de desenvolvimento que se baseiem na perspectiva da economia criativa, porque eu acho que ela é muito mais sustentável do que outros caminhos e ela pode sim promover transformação profunda na cidade se a gente souber jogar direito e não cair nos riscos, que tem os riscos da economia criativa, que é a homogeneização. Então, se a gente incorporar, como foi sugerido pelo nosso entrevistado, Marcos Frank, se a gente incorporar a diversidade como valor essencial da economia criativa, eu acho que a gente tem aí um excelente instrumento de desenvolvimento para a cidade de Ubatuba e um exemplo para o mundo. Eu acho que a iniciativa nossa aqui de discutir o assunto é muito importante, colocar em pauta para as pessoas interessadas em saber mais, em discutir e promover esse tipo de economia. A gente sabe que muita coisa precisa ser feita no nosso município, o Felipe mesmo aqui citou a colocação do teatro em funcionamento, tá, né, os problemas que ele tem, que eles sejam resolvidos e que coloquem em funcionamento. É, e outras iniciativas que a gente precisa aqui, como a facilitação da implantação de empresas individuais, né, as MEIs, para os microempresários individuais. É, o Felipe também é um exemplo que a gente já comentou a respeito da dificuldade que ele teve para abrir uma MEI aqui em Ubatuba. É, a semana passada, conversando com outras pessoas também, todas citando essa dificuldade, e que acabam abrindo a empresa em outra cidade, né, usando endereço de parente, usando outros endereços e acabando arrecadando para outros municípios, não trazendo essa receita aqui para a nossa cidade. Então, na verdade, a gente precisa fazer muita coisa, a gente precisa providenciar, solucionar muitos problemas e, como sempre, usar a criatividade para isso. É, queria aproveitar também para chamar o pessoal para a Semana Tecnológica da ITEC. É, vocês sabem que eu sou coordenador do curso de informática lá e a gente faz, esse ano foram duas, fizemos semestralmente, a ideia é fazer anualmente, mas fizemos a Semana Tecnológica no primeiro semestre, vamos fazer essa no segundo semestre. E um dos pontos que a gente pretende discutir lá é a continuação daquela discussão que a gente teve na Semana Técnica do Colégio Tancredo sobre Ubatuba Cidade Digital, né, indagando a possibilidade de Ubatuba se tornar uma cidade digital. E um dos eventos é esse, a gente vai promover lá nos dias 29, 30 e 31 de outubro, lá na ITEC, no prédio da Unital. Então fiquem atentos que a gente, no Itaguá, que a gente vai passar outras informações a respeito da Semana Tecnológica. Semana que vem a gente vai estar aqui conversando de novo. E lembrar também do vestibulinho para os cursos da ITEC. Muito importante a gente salientar. A gente tem uma instituição de ótima qualidade de ensino, ensino gratuito. A gente sabe que a formação também é importante para disseminar conhecimento e aprimorar a criatividade das pessoas. O João é formado lá, né? Então, estamos aqui, né, João, falando de todos esses assuntos meio que misturados, criativamente. O João é formado no técnico de informática lá, é ator e atua em várias frentes. Quer dizer, eu acho que um pouco da nossa parte de criatividade a gente está fazendo, né, João? Eu acho que sim. Agora, chamar mais gente para isso, né? Então, se forme, se informe, estude, independente de instituição de ensino, a gente sempre fala isso, a educação é constante, o aprendizado é constante, a gente tem que aprender constantemente, né? Mas lógico que um aprendizado direcionado é muito mais produtivo e a gente pode falar mesmo com certeza do trabalho que a gente faz lá, do esforço que a gente faz para desenvolver a cidadania e desenvolver profissionais habilitados e preparados para atuar em qualquer frente, seja em economia criativa, seja em economia convencional, seja em qualquer lugar, mas que de qualquer forma amplie as frentes de trabalho e amplie as possibilidades de sucesso para todas as pessoas. Obrigado, Álvaro. Álvaro, que é coordenador do curso de informática da ETEC Centro Paula Souza, que fica ali no Itaguá. E já está com o vestibulinho aberto, é isso? O vestibulinho aberto a partir do dia 2, já começaram as inscrições. Dia 2 de outubro, vão até dia 7 de novembro. Inscrições prova... lá na ETEC mesmo ou tem pelo site? Né? Não, é pelo site, é só pelo site, só na verdade. Site. O que a gente mantém lá na ETEC é um computador disponível para que as pessoas que têm alguma dificuldade em acesso, ou até mesmo no preenchimento dos formulários, tenham essa ajuda. Né? Uhum. Então, é lá na Avenida Castro Alves, 392. E o site? No Itaguá. E o site é o www.vestibulinhoetec.com.br. Lá tem todas as informações, todos os cursos disponíveis, tudo que tudo que você pode estudar, gabaritos e provas anteriores. Então faz uma boa pesquisa lá, que tem todas as informações que você vai precisar. E se precisar de informações adicionais, liga pra gente no 3832-3441. Sempre vai ter alguém para te atender lá. Maravilha. A partir da 1h15, né? Que vai ter gente lá para atender. Ah, entendi. 1h15 da tarde. Pois 1h15 da tarde, liguem lá. Não vai de madrugada. Inscrevam-se, vocês que estão aí terminando o ensino médio, ou pode ser para... Pode ser paralelo, pode ser pessoas que estão cursando o segundo ano do ensino médio. E os que já finalizaram o curso médio, a gente tem vários alunos que já finalizaram o curso superior. O ensino técnico é legal por causa disso, né? Ele envolve qualquer perfil de pessoas que simplesmente eles querem ter uma nova profissão ou ter um novo conhecimento ou se aprimorar em algo. Mistura todo mundo. Maravilha. João, algo mais? Gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando sobre esse tema que para mim ainda é um pouco novo e tal. Eu acho interessante a ideia de economia criativa no sentido de que existe uma lógica de mercado de gestão dos meios que funciona, mas que não é a única que existe, né? E a economia criativa está aí, é uma abordagem nova dos meios de produção, interessante principalmente para a gente que lida com cultura e que tem bastante dificuldade de se encaixar nessa maneira tradicional de produção, de criatividade, de cultura. E o que eu destaco assim, da economia criativa é principalmente a importância do conhecimento aberto. É uma coisa que eu acredito bastante. Tem várias iniciativas em relação a isso, o software livre, o copyleft. E mesmo esse fazer de cultural é sempre um conhecimento que é passado para quem está ao redor e é bastante interessante. E é isso, a gente se vê sexta-feira, né? Amanhã. Se vê ou se escuta, aliás, sexta-feira. A gente aqui no estúdio se vê. E o pessoal aí ouvindo a rádio vai escutar a gente sexta-feira, depois de amanhã. É isso aí. Então, agradecendo mais uma vez a presença do João e do Álvaro, agradecendo a entrevista do Marcos Frank, da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Vocês estão ouvindo os últimos minutos aqui desta edição do Rádio Tech, que toda ou quase toda quarta-feira fala sobre tecnologia, educação, cultura, comunicação, criatividade, futuros, presentes, passados, história, ficção científica, ficção fantasiosa, e pensando como é que a gente pensa, como é que a gente faz novos caminhos de desenvolvimento para a cidade. Você escuta a gente no 104.9 na região central de Ubatuba, toda quarta entre 10 e pouco e 11 e pouco. Hoje a gente está ultrapassando bastante, são 11h20, hoje é 8 de outubro. Você também escuta a gente pelo gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta que você estiver. E ainda você pode escutar pelo aplicativo Android, que está disponível gratuitamente na Play Store, ou pelo aplicativo TuneIn, que funciona em qualquer plataforma de dispositivos móveis ou não. A gente fica por aqui, confira o site da Gaivota, gaivota.fm.br, curte a página da Gaivota ali no Facebook, que ajuda a gente a desenvolver outras coisas. E fique ligado, porque vai ter mais novidades aqui na Gaivota, sexta-feira. Hoje à tarde, no fim da tarde, tem Espaço Local, programa novo que traz aí a cena musical de Ubatuba, com o Brum. Se eu não me engano, vai ser hoje às 18h. Eu acho que vem a banda Raman aí para falar, talvez para lançar algum som novo. E na sexta-feira pela manhã temos aqui com a Agenda Ubatuba contando o que vai acontecer no fim de semana e além dele, tudo em relação à cultura, esportes, educação, eventos e outras coisas que acontecem nessa cidade que a gente gosta tanto. Então é isso aí, fica esse bom fim de manhã, uma manhã linda, ensolarada na cidade de Ubatuba, aproveitem. Então vamos ficando por aí, abraço.